Ora, então bem-vindos a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. E cá estamos uma vez mais com mais uma banda em destaque. Semana passada estávamos com Old Jerusalem e dizíamos na altura que íamos fechar um ciclo. Isto porque o som que trazemos esta semana é bastante diferente das bandas que nos precederam, dos Quais, Old Jerusalem, The Weathermen. Mas a eles voltaremos mais tarde, até pelo saída também do Amor Fúria e falamos dos Golpes. Mas agora, para já, esta semana, estamos aqui no que já alguém apelidou de uma mistura de pop com techno. Enfim, nós não somos tão reduzidos, mas nada melhor do que falar com um membro da banda, um português, João, que assume aqui o papel de Obsessive John e que nos vai relatar, efetivamente, quem são estes Million Dollar Lips. Olá, antes de mais, boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Para nós é um prazer poder contar a história aqui à Boa Nova. Então, de onde é que surgiram estes Million Dollar Lips que já sabemos têm a sua base ali em Sesimbra, não é? Exato, é na Terra do Sol. Sim, nós somos todos oriundos de Sesimbra, não é? Portanto, já nos conhecemos há muitos anos, já fizemos parte de projetos, alguns em comum, outros em separado. Por exemplo, o Lazy já era DJ. Mas sempre temos aqui a sede em Sesimbra. Aqui as pessoas gostam muito da terra e são um pouco e são bastante fiéis, digamos assim. Pronto, e optámos por nos juntar e fazer um projeto com características um pouco diferentes daquilo que estávamos habituados. Tínhamos uma pretensão muito especial e portanto podemos dizer que o nosso projeto não surge daquela maneira óbvia ou normal que a maior parte dos projetos em Portugal surgem, que um pouco naquele seguimento da universidade, da malta que se junta na brincadeira e depois surge qualquer coisa mais séria. No nosso caso não foi bem assim. Portanto, nós juntámos com a pretensão de fazer este estilo de música em particular, que, como se sabe e como estavas a dizer, não é muito normal aqui em Portugal. E pronto, e foi com esse objetivo concreto que nos juntámos. Mas logo nos digo logo uma questão: porquê Million Dollar Lips? Eu quase estava aqui à espera de que houvesse um elemento feminino para merecer esse milhão de dólares. Existem muitos elementos femininos, não é? Portanto, nós já somos amigos, portanto, para além de colegas de trabalho, já somos amigos já há muitos anos e há algum tempo estávamos a relatar umas histórias de famílias antigas. E eu lembrei-me de uma história que aconteceu com a minha avó, que é uma história que é muito conhecida em Sesimbra, que é o tal elemento feminino. Isto porque a família para nós também assume aquele papel muito importante, não é? Naturalmente. Então foi um pouco uma honra, digamos assim, foi em honra dela que o nome surgiu da banda, porque foi uma história que se passou em Las Vegas, numa altura em que ela foi de férias com o meu avô, e no hotel do casino, um milionário excêntrico americano propôs ao meu avô um milhão de dólares para passar a noite com a minha avó. Isto já há muitos anos, não é? Portanto, e o meu avô não aceitou, claro. Portanto, o que ele queria era, e até chegou ao ponto que só queria mesmo um beijo. Portanto, toda a gente acha que a minha avó tem uns lábios que valem 1 milhão de dólares, o qual ela não aceitou. Portanto, foi aí que surgiu o nome. Os lábios que valem 1 milhão de dólares, Million Dollar Lips. Curioso, curioso. Enfim, para vermos como os valores ainda eram altos então, não é? Hoje em dia, atualmente, por menos do que isso, vendíamos muito mais. Ah, muito mais. Enfim, não havia Big Brothers na altura. Não ouvi, não ouvi. Rádio. Um mundo de emoções. Antes deste vosso álbum de estreia existia um EP, de qual não tinha conhecimento, portanto, alguma distração minha, mas também o facto de que não chegou aqui à Boa Nova. E aliás, o Million Dollar Lips para mim chegou por uma versão do Let's Dance, que aliás está aqui neste álbum. David Bowie, é para vós uma referência? Olha, que esta pergunta que me estás a fazer já nos fizeram muitas vezes, né, em rádios e em outras circunstâncias. E já tivemos alguns, não diria problemas, porque não foram problemas necessariamente, mas já tivemos algumas críticas na internet em relação a esta questão do Let's Dance. E há muita gente que assume diretamente, porque nós temos de facto o cover do David Bowie no disco, que David Bowie é para nós uma referência. Ora, vamos lá ver, nós não podemos dizer que não é, porque naturalmente que é. David Bowie é uma referência para todos os bons músicos do mundo, eu acho mesmo. Agora, não é uma referência musical direta, portanto, ele é uma referência muitas vezes mais espiritual, ou muito mais mística, ou muito mais de imagem, do que propriamente musical. Até porque seria impossível David Bowie não ser, porque o David Bowie já fez basicamente tudo o que há para fazer. Naturalmente. Né? Portanto, qualquer pessoa tem que ter referências e tem que ter alguma coisa a ver com o David Bowie. Mas, de facto, não é uma referência direta no nosso álbum. E nós, como não temos medo de encarar as nossas influências de frente, que as bandas às vezes têm um pouco de receio de falar destas coisas, mas nós não temos receio. Porque nós, quando pegámos na sonoridade e no nosso projeto, percebemos logo, começámos logo a ouvir muita música, também porque envolveu também o nosso produtor na altura. Portanto, para conseguir perceber o que é que nós íamos fazer, ouvimos logo desde cedo muita música em conjunto. E há músicas que têm muito mais que ver com a nossa sonoridade do que propriamente David Bowie. Achamos nós, por exemplo, She Wants Revenge, que é uma coisa mais recente, ou Depeche Mode, um pouco mais antiga, ou Vive La Fete, que é menos conhecido, mas é, a nível europeu, é uma das referências da música eletrónica. Portanto, são influências. Que aliás tem aqui o Danny Moments, não é? Exatamente. Portanto, o Danny Moments surgiu exatamente por isso. Nós, na altura, quando começámos a delinear o álbum, achámos que gostávamos mesmo muito de ter a presença de alguém que fosse musicalmente muito importante para nós. Claro que se pudéssemos ter o David Bowie no Let's Dance, também teríamos, claro que seria uma loucura, não é? Pronto, mas convidámos nomeadamente o Slimmy também, ele também aceitou, portanto foi só por uma questão de calendário que não conseguimos mesmo acertar a participação dele. Aliás, ele era para participar no Modern Dream, uma das nossas músicas que também está no álbum. O Danny Moman surgiu porque para nós é uma das principais referências, é um dos cérebros que mais nos diz musicalmente aqui neste momento na Europa, porque é o mentor de Vive La Fete, não é? Que é um projeto que também nos diz bastante, e nós convidámo-lo através do nosso produtor, que também trabalhou com Vive La Fete há uns anos, e foi uma loucura ele ter aceito, e foi uma lição, digamos, às vezes é uma palavra um bocadinho pesada, mas acabou por ser uma boa referência para nós percebermos como é que as coisas se fazem lá fora, porque ele estava na Bélgica, estava no meio da gravação do álbum novo de Vive La Fete, e recebeu música num domingo, ouviu a música na segunda, fez a música na terça e mandou tudo por na quarta. Portanto, foi assim uma participação relâmpago e... tempestiva. Exato. Ele, mas ele é mesmo assim, né? Porque quem o conhece minimamente sabe que ele é aquele maníaco depressivo ou qualquer obsesso ou qualquer... um pouco de muita coisa. E foi uma grande surpresa quando ele disse que sim e o resultado final, porque ouvir Danny Moments a rapar em inglês é algo que acho que nunca se ouviu antes, portanto, ficámos bastante satisfeitos com o trabalho dele também. Portanto, essas são as nossas reais influências, digamos assim, não é? Portanto, David Bowie é por tudo o que ele faz, porque é um gênio, não é? Portanto, é um mestre, é uma influência em todos os aspectos, mas não, musicalmente não é diretamente, digamos assim. Não foi da música que nós ouvimos mais, por acaso. Agora, mas, entretanto, as covers, imagino, até em momentos de ensaio que elas aparecem. Que, temos aqui a cover do Let's Dance, mas que outras covers, eventualmente, poderíamos conceber para os Million Dollar Lips? É uma pergunta gira, por acaso nunca me fizeram essa. Não, mas nós já trabalhámos em vários, né? Portanto, nós, aliás, foi também no trabalho de covers que nós começámos a... No trabalho, quer dizer, a brincar com covers, nós começámos sim, exatamente, a brincar, não é? Portanto, poderia ter perfeitamente Billy Idol, por exemplo. Podia ter perfeitamente Rolling Stones. Podia ter Depeche Mode, acho mais difícil, mas também poderia ter. Acho que não nos atreveríamos, mas... Enfim, eu aqui há dias ouvi uma cover num espetáculo aqui dos seus colegas aqui do Norte, de São Pedro do Sul, portanto, estamos a falar dos Fingertips, que fizeram uma cover do Enjoy the Silence, fabulosa. Sim, eu ouvi esse concerto aqui em Sesimbra, eles vieram cá o ano passado. E tenho a ideia de ouvir, tenho a ideia de ter ouvido, de facto, um cover do Enjoy the Silence, mas não, já não me recordo muito bem. Sim, mas é assim, Depeche Mode, para mim, pessoalmente, é uma das minhas bandas preferidas. E nós temos um grande respeito. E não é fácil fazer músicas Depeche Mode, porque elas são tão caracterizadas, têm têm arranjos tão próprios, tão fortes, que é muito complicado pegar nela e dar-lhe uma roupagem diferente. Sim, e não efetivamente. Ficar igual, né? Aliás, este último álbum, que tem uma estreia com o Wrong, portanto, é impossível não ouvir e não identificar logo como ser Depeche Mode. E depois tem a voz dele, que não há hipótese, né? aquela voz carismática. Mas é um projeto que a nós nos dá um grande prazer ver em vogue, porque respira bastante aquilo que nós também gostaríamos de trabalha ao espaço que nós gostaríamos de ter aqui em Portugal, não é? E portanto, é muito bom para nós ver assim bandas a surgirem nesta onda, como o Fischer Spoon, tudo isso para nós é mais do que bem-vindo. Claro. Light on! The light on! The light on! vocês partilham em Portugal um conjunto de projetos. Enfim, em Portugal tem aparecido um conjunto de projetos de todas as áreas, não é? Ainda que, enfim, ao dizer isto, estou a ser reducionista, dizer que é uma banda com tecno, não é? Neste momento, o Million Dollar Lips junta-se a Slimy e são talvez os dois expoentes mais notórios desta vertente musical. Concorda comigo? Eu concordo. Quer dizer, na realidade eu conheço mais algumas pessoas que estão a juntar-se também a fazer esta sonoridade, mas não, ainda não lançaram álbuns, portanto não são tão conhecidos, quer dizer, até porque nós também não nos consideramos assim tão mediáticos como o Slimy, não é? Mas em termos, por exemplo, há uma banda agora nova que surgiu e que tem vindo a fazer algum trabalho, chamada Uniforme, que também tem esta sonoridade. São então mesmo mais coladas a She Wants Revenge, assim um pouco mais negro. Também existem umas raparigas agora a fazerem, também aqui da zona, que também fazem, eu já não lembro o nome delas, mas que também fazem, o que para nós também é importante perceber que não somos só nós e o Slimy, vamos lá ver, a sentir um pouco aquelas influências mais europeias na maneira como se faz música em Portugal. Porque nós sabemos, e aliás é notório no nosso país, que existe aqui um grande lobby, uma grande tentativa de tornar a música portuguesa portuguesa e pronto. Um pouco com o que se fez com França, por exemplo, que é um país curioso, que não se conhecem muitas bandas francesas a tocar fora de França. Temos o Zer, pronto, temos mais uma ou duas, mas é um país que é muito caracterizado por ter muitos franceses a cantar em francês para os franceses. E tem os Placebo franceses, tem os Muse franceses, tem os Rolling Stones franceses, tem tudo o que existe, mas franceses. Mas depois, claro, não sai cá para fora, porque a língua não é... Lá ver, não é fácil, não é universal, digamos assim, e porque quando se vê os Rolling Stones franceses a tocar em Portugal, a malta quer ouvir os Rolling Stones americanos, ou ingleses, não quer ouvir os Rolling Stones franceses. E eu tenho um bocado a ideia que é isso que se está a tentar criar em Portugal, a nível de indústria, a nível das grandes cabeças que pensam estas coisas. Porque é o que se tem visto ultimamente, as grandes coisas que têm surgido são todas a cantar em português. Aliás, nós podemos contar com os dedos da mão direita, os projetos a cantar em inglês, os projetos portugueses a cantar em inglês que foram editados por grandes editoras no ano passado. Temos que contar a Rita Red Shoes, que aliás já teve tinha uma grande ligação com o David Fonseca, portanto as coisas já eram um pouco mais fáceis. Uhum. Teríamos Linda Martini, que já, mesmo assim já é mais antigo, nem é bem o ano passado. Uhum. Não estou a ver assim muito mais coisas, mas depois fomos a ver projetos novos a cantar em português. Temos Pontos Negros, 2008. Os quais? Os golpes? Os Clept. Os Clept, exatamente. Tantos. Eu não Os Peixe-Avião. Os Peixe-Avião, que é um projeto do nosso amigo, e nós damos... Uhum. Acho que é mesmo brutal de todos. Para mim, acho que é mesmo aquela pronto, cena. É assim. Na nossa escolha, foi o álbum do ano passado. Foi. Uhum. Provavelmente. Foi provavelmente. Os Peixe-Avião. Portanto, eu não consigo conceber muito bem esta tentativa, porque acho que não dignifica nada aos portugueses. Mas temos em inglês, temos bons projetos. Sean Riley? Temos bastante coisa, uhum. Isso é que é o que mais estranho. Temos os Vicious Five, uhum. temos os X-Wives. Uhum. Nós temos projeto, então, nós temos matéria-prima aqui em Portugal para poder dar cartas no estrangeiro. Porque, por exemplo, nós olhamos um pouco para o panorama belga, né, que é o panorama que nós temos mais ligação, pela ligação com o Mark e pelos Vive La Fête e etc. Os belgas fazem música para o mundo, não fazem música para a Bélgica. Tem os Deus, tem os Soul X, tem tanta coisa. Tem os Vive La Fête. Portanto, o que eles pensam é, a gente vai fazer música para o mundo. E fazer música para o mundo significa que as pessoas têm que sentir bem com a música que fazem. E o que aconteceu connosco, a nível de editoras, nós, na realidade, lançámos o álbum sozinhos, né? Porque não temos editora. Uhum. Nós fomos contactados por todas as editoras grandes, todas. Todas aquelas o espaço que agora pertence aos 2008, aos Pontos Negros, a esse projeto assim, poderíamos ter sido nós. Agora, o que nos disseram é que não havia hipótese se não fosse cantado em inglês, teria que ser cantado em português. E eu acho que isto aqui é um pouco, explica um pouco o trabalho que nós ainda temos que fazer aqui em Portugal. Nós, o Slimy, os X-Wife, os Vicious Five, o David Fonseca, todas essas pessoas que optam por cantar na maneira como se sentem bem e não para vender mais, não é? Portanto, não me parece que fazer muito sentido. E acho que a indústria tem que começar a pensar um pouco nisto. Porque eu estou convencido que nós daqui a uns anos vamos estar a fazer música e vamos ter muita gente no mundo. Temos os Buracas ao Sistema. Quer dizer, rebentaram com o maior festival dos Estados Unidos há umas semanas. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum sentirmos que os portugueses só servem para cantar baladinhas em português aqui em Portugal. Quer dizer, acho que é muito redutor. Nós somos bem mais geniais do que isso, todos, e temos muito mais potencial do que isso. Portanto, a indústria tem que abrir um bocadinho. E nós também sentimos bem porque sentimos que estamos nessa batalha, juntamente com outros nomes, né, mais sonantes. E para nós torna-se divertido. São regras que nós já sabíamos, né, são regras do jogo, nós já sabíamos, mas para nós torna-se bastante divertido. E não estamos só a fazer aquilo que nós gostamos, mas também estamos a contribuir um pouco para que as pessoas se culturizem mais no nosso país. Agora percebemos um bocado a ideia do obsessivo. sim. Eu sou obsessivo com mais coisas que isto, não é? Não, o que eu queria dizer, portanto, o vosso projeto tem todas as características de ser potencialmente internacional. Aliás, já o é, se não ainda na venda dos discos. O vosso MySpace, o Cli, em 5 meses atingiu mais de 10 mil visitas. Provavelmente, muito poucas delas serão nacionais. Foram muito poucas. Na realidade, nós o que não conseguimos, na realidade, conceber muito facilmente, e é uma das coisas que nos deixa alguma mágoa, é que, por exemplo, nós quando lançámos o projeto, e foi logo através do MySpace, né, porque o MySpace permitia-nos perceber as opiniões das pessoas de uma forma mais ou menos rápida, não é? Portanto, não teríamos que estar a tocar muitos concertos para ter muitas reações, o MySpace está disponível para toda a gente. Portanto, o que pensámos foi MySpace e rádios, daí ter surgido o tal single que estavas a falar, o primeiro que surgiu. E foi impressionante a quantidade de pessoas do estrangeiro que nos falaram, que nos deram forças, que nos disseram, pessoal, vocês vão em frente, isto está muito bom, está muito giro. Gente que já conhecia os Vivo Lafete, que gostaram do trabalho do Marco, por saberem que ele também estava envolvido. Portanto, criou-se ali uma rede que em Portugal demorou muito mais tempo a criar. Isso não nos magoa, digamos assim, juntamente com as pessoas, porque nós sabemos e temos tido essa reação, juntamente também a maior parte das pessoas que nos têm visto ao vivo, que têm ficado perplexas. Isto é giro, nunca tinha visto uma coisa a ser feita assim, é engraçado, ser eletrónico, mas rock, não sei o que, isso está giro. Dá para dançar, dá para ouvir, dá para pensar. Isso, temos tido essas boas reações. Mas o que também podes ler no MySpace é que, muito mais facilmente, nós tivemos as rádios francesas e belgas a dizer, bora, vamos lá apostar nisto, do que hoje com o álbum. É. Por isso é que nós, quando somos contratados para fazer entrevistas, ficamos bastante satisfeitos, porque sentimos que, quando nós somos contratados para fazer uma entrevista, ou quando sabemos, através da promotora, que as coisas estão a passar na rádio, sentimos que não é só mais uma rádio que, nos está, que está a passar a nossa música. É uma rádio que está do nosso lado, né? É uma rádio que compreende o que nós queremos fazer e que nos dá espaço para nós também fazermos um pouco o nosso trabalho. E isso é que nos deixa alguma mágoa, porque as maiores rádios em Portugal, fora a Radar, que o Pedro Moreira Dias foi possível ir lá, por exemplo, a Antena 3, não sei até agora o que é, até agora não disseram nada, portanto, disseram que não havia espaço, a MTV disse que não havia espaço, portanto, ficamos um bocadinho tristes com estas coisas, não é? Porque lá fora foi tudo muito mais fácil, falámos com as rádios, bora, manda que a gente passe. O MySpace, a mesma coisa, maravilhoso, a gente adere, começaram a aparecer muito mais sites a apoiar. Em Portugal parece ser tudo muito mais lento, parece estar tudo muito mais desanimado. As pessoas têm que acordar, quer dizer, isto é crise, só está na nossa cabeça. Temos que, se não formos nós a dar a volta à crise, ela não se vai embora sozinha, não é? Pronto. É assim, nós fica-nos mal comentar a questão das rádios, como compreendo, não é? A noção que podemos dizer, e tão simplesmente é isto, o dia tem 24 horas, há espaço para tudo. Pois, até porque muitas rádios começaram a usar o argumento de que com a nova lei agora a música portuguesa teria que ser cantada em português. Quer dizer... Não é assim, mas... Isso é mentira, não é? Bom, isso é mesmo assim, isso é mentira. Isso aí são desculpas mal pagador e são pessoas com as quais nós nem sequer precisamos lidar porque não nos fazem falta nenhuma. Portanto, é pessoas como a ti e como a rádio que representas, a Rádio Boa Nova, que nós temos que agradecer e que temos que estar do lado, pá, e é isso que fazemos. Olha, muito obrigado por todo o apoio. Por amor de Deus. A verdade é esta. As coisas têm que chegar ao público, não é? E a nós custa-nos muito quando às vezes as coisas tenham ou não qualidade, às vezes são insistentemente carregadas no ouvido do público, ao ponto da saturação. Aqui temos este destaque uma semana, precisamente para dar a entender que Mila Dora Lips estão aí para um pouco da Air Vier. Portanto, claro, pois cabe ao público a sua aceitação, o seu consumo ou não, mas pelo menos chegou lá, quer dizer, isso. A nossa cota parte de distância, sim, chega, mas, não é? Mas, por exemplo, nós agora recebemos uma muito boa notícia, que fomos contactados para ir tocar ao Real do Técnico. portanto, vamos tocar com o David Fonseca e com, Mesa. O que para nós é uma muito boa notícia, porque alguém ali com potencial para contratar grandes bandas olhou para nós e é mais uma pessoa que diz, está na hora de dar espaço a outras coisas, a outras pessoas. Porque, por exemplo, nós olhamos para o cartaz do Alive, que é um dos maiores festivais, e antes de Placebo e da Cooks, vai tocar os Pontos Negros, por exemplo. E o que é que isto é a única banda portuguesa a tocar. Portanto, e a nós, quando nós contactámos os Alive, disseram que não ia tocar nenhuma banda portuguesa. Portanto, isto, para quem é músico e para quem está dentro da indústria da música, já sabe que as coisas funcionam assim. Não há problema nenhum, as pessoas, quando se metem nestas coisas, já têm de estar à espera destes lobbies e destas coisas assim. Agora, o que não pode acontecer é passarem a imagem para as bandas, que não existem boa música para as pessoas, passarem a imagem para as pessoas, que não existem bandas a tocar no Alive, porque não existe boa música feita em Portugal. E nós não estamos a falar de nós, né? Porque claro, claro, isto é... Mas estamos a falar, por exemplo, tu falaste do Sean Riley e do Slow Riders, tocaram connosco em Abrantes o ano passado. Aquela banda a tocar num palco Alive fazia todo o sentido. Fazia todo o sentido, porque aqueles gajos sabem bem o que é que estão a fazer. É um projeto com consistência, que veio de outros projetos com muito potencial, e eu não consigo conceber como é que ainda não os vimos em bandas, em cartazes grandes. Por exemplo, há outro projeto já muito antigo, chamado Estreia Ibérica, Bad Lover e Estreia Ibérica, que são, é uma dupla, um francês e de uma espanhola a cantar aqui em Portugal, vivem todos em Portugal, que também é um projeto fabuloso e que nunca ninguém ouviu falar. Eu não consigo, e eu sei que eles tentam, porque eu sou amigo deles e conhecido. E sei que eles tentam, e sei que eu não consigo perceber. Isto são coisas que a mim me deixam um bocadinho chocado. Porque depois ouvimos as pessoas, porque é a mensagem que lhes passa. É. Aliás, é a segunda vez que falamos aqui neles, e a primeira vez que quem falou aqui neles foi precisamente os Micro Audio Waves. Ah, sim, olha, o grande projeto. Está, que é reconhecido lá fora mais do que aqui, não é? Aliás, grande parte do reconhecimento que vem aqui tem a ver com o facto da ligação aos Rádio Macau, não é? Porque senão nem se falaria neles, muito eventualmente. No passado fiz parte de uma organização de concertos aqui em Sesimbra, porque estava na hora da malta aqui começar a ouvir coisas um bocadinho mais valentes. E trouxemos Micro Audio Waves cá e foi um concerto brutal, mesmo brutal. E Rádio Macau também veio cá, também foi um concerto brutal também, por acaso. E portanto, o que é que eu queria dizer-te outra coisa, que ainda não falámos, e é importante para nós falarmos. Desculpa estar-te a fugir um bocado. Por favor, por favor. Tem a ver com o nosso produtor, com o Marco Requilete. É um ser que para nós é fundamental, a vários níveis, porque foi digamos, um mentor mais do que a nível musical, a muitos níveis. E é giro contar a história dele, porque ele teve cá com os Viva La Seta a tocar já há alguns anos. Nós conhecemos-o porque, num projeto que tínhamos antes, fomos abrir um dos concertos em Lisboa e conhecemos-o aí. E, portanto, quando começámos a sentar-nos à volta da mesa e começámos a pensar o que é que nós vamos fazer, porque isto é que é a grande pergunta que as bandas têm que fazer, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós queremos contar às pessoas, qual é a nossa mensagem, né? Não é fazer as coisas à toa. Nós não funcionámos bem assim, né? Nós sentámos todos à mesa. Começámos com um papelinho na mão, um bocado à empresa, um bocado esquisito. Fizemos essa experiência e começámos a definir o que é que queríamos fazer. E agora, quem é que vai produzir isto? Porque quando começámos a ver as influências que cada um queria trazer para o projeto, começámos a perceber que iam ser difíceis de conjugar, algumas, né? Portanto, eu queria, por exemplo, gostava muito de trazer um pouco de Muse, por exemplo. Já ouvi e gostaria de trazer um pouco mais de anos 80, mais de Blondie, de Billy Idol, dessas coisas assim. O Lazy era DJ, portanto queria mesmo a componente eletrónica e nós, como é que a gente vai conjugar isto tudo e fazer aqui uma coisa sólida, não é? E já agora falamos do Gambler, que é o último participante do projeto, que está na bateria, não é? Sim, o Gambler surgiu a posteriori, portanto nós já tínhamos o álbum todo pronto, ou basicamente todo pronto, ele surgiu a posteriori. E pronto, o Gambler também é um homem dos anos 70, dos anos 80, portanto, gosta muito daquelas influências, portanto encaixou que nem uma luva. E olhámos para os produtores que tínhamos em Portugal, não vimos assim nenhum que nos desse garantias, digamos, de compreender estas coisas todas. E falámos com o Marco naquela, na altura tínhamos conversado com ele, tínhamos achado musicalmente uma pessoa muito, muito, muito curiosa, e ele aceitou o convite, foi para nós uma grande surpresa. E produziu-nos o álbum, foi daqueles álbuns produzidos à moda antiga, né? Portanto, tipo, um ano e tal a gravar e agora está mal, grava outra vez, bem mais antigo. E pronto, e foi assim que ele surgiu. Trouxe outras influências ainda, trouxe novas sonoridades, trouxe soluções frescas aqui para aquilo que nós estávamos habituados em Portugal, e que também foi fundamental. Seria um pouco injusto estar aqui a falar este tempo todo contigo sobre o Million Dollar Lips e não mencionar também a participação dele. Já lá íamos. É, okay. Agora temos aqui o componente, falamos da componente de audição, e agora há aqui um parte que vocês não descuraram, apesar de ser o vosso álbum de estreia, ou se calhar até por isso mesmo ser um álbum de estreia, que é a parte do design, que vocês aqui atribuíam nos créditos a Sara Cruz, de quem já vamos falar, e de facto esta maneira de conceber a capa, e até a maneira como ele está, e o disco está envolvido, quase a lembrar o tempo do vinil, não é? Que o disco era envolvido também numa capa que o protegia. Tudo isto tem a vossa mão também? Tu nem fazes ideia o quão tem a mão, porque é assim, é uma pergunta gira. Nós, na altura, quando começámos a desenhar o álbum, começámos a preparar a resposta a essa pergunta, não é? E havia um pouco aquela ideia, epá, por um lado não deveríamos dizer que tinha a nossa mão, porque dá um bocado a ideia, mas optámos por dizer ao contrário. O álbum foi todo feito por nós, a capa foram todas elas feitas por nós, mesmo à mão. Foi uma daquelas noites em que começou às 10 da noite e acabou às 10 da manhã, uma coisa assim. Portanto, as capas foram todas desenhadas pela Sara Cruz, não é? O design foi todo pensado em conjunto por todos, não é? Mas depois a parte física dessa tua pergunta é mesmo engraçada. Este dobrar e este colar deste rubi... Foi tudo feito por nós. Foi tudo. Nós optámos mesmo por isso. Nós na altura até tínhamos um orçamento que nos permitia fazer as coisas se calhar polidas de uma forma um bocadinho diferente, dar-lhe um ar se calhar um bocadinho mais profissional, mas olhámos e dissemos assim, epá, não. Nós fizemos tudo. Nós é que gravámos tudo, nós é que misturámos tudo com o Marco, nós é que masterizámos com o Top Pinheiro. Nós é que o vamos fazer com a Sara Cruz, não há hipótese. Tem que ser assim. O primeiro álbum desta banda vai ser feito todo por Million Dollar Lips. E foi essa a nossa decisão. E fomos então para a gráfica com ela. Também confesso que não estávamos muito à espera de tantas horas de volta daquilo, mas pronto, foram tudo dobrado por nós, foi tudo colado por nós, o brilhante foi colado por nós, foi tudo reinspecionado por nós, quando só a celofanagem foi feita numa gráfica. Foi mesmo tudo feito por nós. E o pormenor que dizia há pouco, do disco enfiado dentro de um papel quase a lembrar o vegetal, não é? Essa questão foi... nós, logo de início, decidimos não ter uma capa normal, aquelas que se abrem e fecham. Nem queríamos ter um digipack, porque também seria tudo muito mais simples de fazer e não tinha graça nenhuma. Portanto, optámos por fazer uma caixa que desse um bocado a ideia daquelas caixas antigas de cartas. E colocámos lá dentro, portanto, nós, a ideia original era um pouco diferente, mas depois acabámos por fazer assim. Lá dentro, então, o CD e o desdobrável, não é? Portanto, o CD, por um lado, por uma questão de segurança, tinha que estar envolvido em alguma coisa, não é? Para entrar e não ficar arriscado. Por outro lado, começámos a pensar, ok, vai ser envolvido em alguma coisa, mas vamos fazer disto uma coisa como deve ser. Até essas capinhas foram feitas por nós também, por acaso. Isto só faltou até para ter mesmo lust, só faltou mesmo ser veludo quase. Pois, nós pensámos nisso e queríamos envolver veludo de alguma forma. Tínhamos tido uma ideia bastante curiosa, mas que não foi tecnicamente possível. Pronto, mas fica, salva uma próxima edição, digamos assim. Vamos a vender muito bem. Mas a minha pergunta, quando alguém dizia se tem a vossa mão, não é inocente. É porque na capa está mesmo uma mão. Está uma mão, exato. De quem é esta mão? Essa mão é de uma amiga nossa. É de uma amiga nossa chamada Filipa. Nós experimentámos várias mãos. Tu há bocado estavas a brincar que a minha opção é a minha maior opção, são mesmo mãos. Portanto, é a primeira coisa que olho para as mulheres, são as mãos. e pronto, foi giro. Nós quando a ideia surgiu quando a Sara surgiu com a ideia de fazer, de fotografar uma mão, ficou tudo a olhar para mim, tipo, isto vai demorar muitas horas a discutir qual é a mão certa. Mas pronto, tentámos algumas e a mão da Filipa fez sentido, foi fixe. E pronto, acho que o álbum todo respira um pouco aquilo que nós fazemos, né? Respira um pouco a nossa maneira de estar na vida. Por um lado, tentamos ter alguma classe, mas por outro lado também somos pessoas simples e olhamos para coisas simples e pronto, e era importante este primeiro álbum estar bastante relacionado com as nossas personalidades e com as nossas maneiras de estar e creio que conseguimos. Foi mesmo difícil, porque foi mesmo preciso trabalhar bastante, mas acho que esse trabalho acabou por compensar. Tendo aqui este conjunto de temas, que aliás tem mais um tema escondido, não é? Portanto, para aquelas pessoas que gostam de ouvir o disco, não tirar, ouvi-lo todo e deixar correr, porque, entanto, uns segundos, bem um minuto à frente, surge um novo tema, curiosamente, bem diferente dos demais, é essa a razão pela qual ficou escondido? Sim, esse tema, desculpa, esse tema chama-se Secret Frame, é o nome do tema. Nós, quando começámos a alinhar o álbum, e essa fase já foi à posteriori, temos feito a primeira turnê de promoção, foram 40 e tal concertos que demos, nós achámos sempre que esse Secret Frame não se encaixava facilmente no alinhamento dos outros temas, não é? Porque é um tema, como tu disseste, e bem, acho eu, é um tema bastante diferente. Portanto, começámos a pensar, o que nós vamos fazer com isto? É um tema que nos diz bastante. É um tema especial para todos nós, porque já derivou de um projeto diferente que nós tínhamos. E portanto, já o tocámos em muitas roupagens diferentes e nós dissemos, epá, este tem que lá estar. E começámos a pensar, olha, então se nós temos um álbum que vai... E nós sempre dissemos, tem bastantes influências de música dos anos 80, não é? Portanto, nos anos 80 foi o ano de excelência das faixas escondidas. Porquê é que nós não fazemos disto no Hidden Track? Ainda por cima o tema chama-se Secret Frame. Portanto, achámos que não podíamos fugir a essas evidências. Acho que era tudo mais evidente que ela tinha aqui com faixa escondida. E então optámos por brindar um pouco as pessoas que realmente gostaram do álbum ao ponto de ouvir todo, como tu disseste, e chegar ao fim e ainda ouvir o tema, com um tema que é um bocadinho diferente, é mais acústico, se calhar, é menos pesado, mas que para nós também foi feito juntamente com os outros, né? Aliás, foi o primeiro tema a ser feito, foi esse. Foi o primeiro tema a ser feito de todos os temas e achámos que ele também tinha que lá estar. Pronto, então foi assim que surgiu a ideia, The Secret Frame. Nada mais. Aliás, a última vez falámos aqui de um tema escondido, falávamos do álbum dos Cleft, precisamente, que há pouco referimos, que tinha o Embora Doa, que eu aqui na entrevista dizia a pena não ser um single. Efetivamente foi, até o segundo, e teve um tempo anterior, não o tema principal, mas julgo eu e continuo a achar dos melhores temas do álbum. E aqui, curiosamente, volta a referir o é medido e é ferido ao vivo. Ao vivo, o que tem sido a vossa experiência e o que é que contam a partir do momento em que têm aqui este disco, este cartão de visita para mostrar? Pois, nós começámos a delinear a nossa turnê em dezembro do ano passado e não é muito fácil delinear uma turnê aqui em Portugal, porque, especialmente para um projeto com as nossas características, porque Portugal não está muito preparado, não está muito bem preparado para bandas que tenham, pelo menos tecnicamente, as necessidades que nós temos. Não quero parecer aqui um prepotente, porque não tem a ver com isso, né? Mas sendo uma banda de música eletrónica, a bateria tem muitas vias, porque é acústica e eletrónica ao mesmo tempo, portanto, precisa ter alguma dimensão, porque senão a bateria eletrónica, portanto, é engolida pela acústica. Portanto, enfim, não foi assim muito fácil. Portanto, nós, quando começámos a falar com a Silvia, que é a nossa agente, começámos a pensar nessas coisas todas e percebemos que iríamos dividir a turnê em duas fases distintas. A primeira, que envolveria FNACs e espaços, bares e pequenos festivais e temas das fitas, eventualmente, que surgissem. E depois uma segunda fase, que seria para depois do verão, uma fase de auditórios, em que iríamos envolver alguns elementos novos. Temos aí umas ideias bastante interessantes que ainda não estão confirmadas, mas depois eu mando pelo mail quando tiver. Se conseguimos levar avante, vai ser uma coisa. Curiosamente, a música com um aspecto mais eletrónico tem estado associado a vários espetáculos. Agora, por exemplo, o caso Microwave Waves com o Rui Horta, não é? O Zoo Drop, não é? Enfim, mas tudo, a componente cénica também parece que é a vossa panagem, não é? A maneira como vocês se apresentam em palco também não deixa ninguém indiferente. Pois, claro que há estilos que pedem mais trabalho de imagem do que outros, não é? Agora, eu também não consigo conceber uma pessoa que vai para o palco sem o mínimo cuidado com a sua imagem, porque porque a questão é, se não se preocupa com a sua imagem, não vão levar para cima de um palco, né? Pronto, então se a ideia é estar-se a meter em cima de um palanque, estar-se a meter em cima dos outros, acho que tem que mostrar algum respeito aos outros e olhar um pouco para a sua imagem e pensar como é que eu quero parecer, como é que eu quero estar bem apresentado minimamente, né? Ou pelo menos mal apresentado, mas com uma ideia cénica por trás, quer dizer, como por exemplo fazia o Meat Loaf, que ele nunca teve bem apresentado, mas fazia parte da imagem dele. Ou como, e voltando ao David Bowie, a classe Spider, não é? Muita frase, exatamente. Pronto, claro que, que respeitamos tudo, né? Aquelas pessoas também são muito simples e vão por cima do palco como estão, quer dizer, tudo faz sentido, desde que faça sentido também com a música e com a maneira como se está na vida, não é? Agora, nós sentimos logo desde o início que queríamos criar uma imagem forte e criasse impacto. Portanto, nós no nosso concerto tem uma componente eletrónica muito, muito forte. Portanto, acaba sempre por apelar à dança, não é? Não é aquele concerto de... Não é muito fácil ver o nosso concerto sentado, eu acho. Não faz muito sentido, pensamos nós. Mas também já tocámos em alguns sítios com cadeiras e as pessoas estavam sentadas e batiam palmas e gostavam e vindo aos parabéns. Na FNAC aconteceu bastante, tem acontecido bastante. E no showcase. E no showcase, exatamente. Portanto, o Secret Frame, para responder à tua primeira pergunta, não se consegue encaixar muito facilmente ao vivo e nós não o tocamos ao vivo por isto, porque não sendo rigorosamente eletrónica, não tendo uma batida sequer, torna-se difícil tocar a faixa ao vivo. Portanto, é difícil encontrar um espaço no concerto que faça sentido. No princípio, dá logo uma ideia que não tem muito a ver com a banda. No meio, as pessoas já estão envolvidas naquela ambiência para dançar e quebram o concerto. No fim, também não faz muito sentido, porque o fim tem que ter as faixas mais fortes, não é? Portanto, nós optámos por não a tocar ao vivo. Estamos a ponderar a hipótese de fazer uma roupagem diferente. Portanto, é uma hipótese que está aí no ar. Agora, claro que a nossa turnê tem passado muito por nesta primeira fase ainda muito por FNACs, né, para tentar aproveitar o lançamento do álbum, e agora temos aí bastantes coisas que já tocámos em alguns outros espaços, mas temos aí muita coisa marcada, aliás no nosso MySpace podem acompanhar, podem se informar se quiserem. Temos aí muitos espaços, temos a Tortuga Castelense, temos a Galeria dos Acegos em Beja, temos os Maus Hábitos no Porto, o Plano B já para setembro. Temos agora, pronto, a Queima das Fitas, temos o Clínico, presta a ser marcado também, o Frágil também está muito bem adiantado. Portanto, há muita coisa aí a acontecer. E como já tocámos nestes espaços todos o ano passado, o que sentimos é que agora, com o tal cartão de visita que falavas, temos, até porque antigamente não tínhamos, na maior parte dos concertos, ainda não tínhamos bateria, portanto, tínhamos só os ritmos sequenciados, máquina de ritmo, e agora com aquela máquina de ritmo que é o Gambler, que ele é uma verdadeira máquina de ritmo, aquele homem, estamos com alguma expectativa para perceber se existem diferenças na reação das pessoas. E até agora temos tido muito boas reações, felizmente, pelo menos ao vivo, e tem sido, às vezes nas FNACs é giro porque vemos criancinhas pequeninas a dançar à nossa frente, a fazer macacadas e nhonhonhó, e depois pedem aos pais o disco, e depois vêm os pais dizer, olha, ela quer, pronto, olha, tem que assinar, eu não sei, tem sido giro. Mas às vezes também vemos assim aquelas senhoras e aqueles senhores com 40, mais de 45 anos que se calhar começam a pensar na infância, ei pá, estes gajos estão a ver-me um pouco aquilo que eu ouvi e tal, e que também vou-se abandonando nas snacks, que não é muito fácil de acontecer, e que no final também compro o álbum e vêm dar os parabéns e não sei o quê. Portanto, temos tido reações de gente mais nova, gente da nossa idade, né? Portanto, da casa dos 20, 30, e pessoas mais velhas. Portanto, tem-nos dado algum conforto perceber que a música, por todos os efeitos, tem sido bem aceita. Nós achamos, estamos bastante satisfeitos com isso. Se há coisa que eu aprendi neste tempo que, enfim, tenho este programa, não é? E esta rubrica, é que deixou-se poder padronizar quer o tipo de música, quer quem é que ouve, quer quem é que compra. Isso neste momento, as surpresas são tantas que vêm de todo lado. O mercado está tão baralhado que aquela ideia de ter tudo arrumadinho no seu local é difícil de o ter hoje em dia. Ainda bem. Sim, é assim, vamos lá ver. Nós sabemos que a globalização trouxe problemas graves e nós estamos a vivê-los agora na pele, não é? Mas também trouxe coisas boas, não é? E uma delas foi isso, é que a música, pelo menos, e é isso é que é giro, quando nós saímos de Portugal e vamos mais para o centro, vamos para a França ou a Inglaterra ou a Holanda ou o que seja, começamos a perceber que aquilo ali é uma confusão do caraças e toda a gente adora essa confusão e toda a gente tem espaço e toda a gente lida bem com isso. nós aqui em Portugal é que ainda não percebemos como é que funciona lá fora. Ainda estamos todos... Vai começando a acontecer, felizmente, como tu estás a dizer, que as pessoas começam realmente a olhar menos para rótulos e começam a ouvir mais a música. Quer dizer, ela saber se é inglês que é cantar em francês, se é português que cantar em japonês, que ela saber o que é música, ouçam a música e divirtam-se, ela saber se é tradicionalmente não sei o quê. Não interessa, a música é música, é para se ouvir. E acho que as pessoas vão começar a realmente ganhar a tendência para ver as coisas assim. E isso é o que se ganha com isto, né? com esta questão, que é a globalização dos estilos. E depois tem outra coisa que também, há pouco tempo fomos alvo, digamos assim, de uma crítica menos positiva, que não faz mal nenhum. Nós gostamos bastante das críticas que não são positivas, bom, e das positivas e das não são positivas. Destas honestas, não é? Só fomos alvo de uma crítica que não foi construtiva, portanto isso é que nos deixa um bocadinho chateados, não. Porque criticar sem construir não serve para nada. Claro. E esse senhor, não sei se me vai ouvir ou não, eu também não lhe vou dizer o nome porque também nem isso merece, mas que veio dizer que a nossa música não fazia sentido porque fazia parte de uma fazia, ia beber a um estilo que não estava na moda. Portanto, era uma música dos anos 80 e música dos anos 80 já não se vivia o revivalismo da música dos anos 80. Quer dizer, isso é uma imbecilidade, né? É uma monstra, isso já não faz sentido, já não se vivem revivalismos coisa em cima nenhuma, porque nós vamos sair à noite em Lisboa ou no Porto e temos discotecas a passar músicas dos anos 80, discotecas a passar músicas dos anos 90, discotecas a passar músicas dos anos 70, discotecas a passar música intemporal. Quer dizer, agora faz lá algum sentido avaliar um projeto, qualquer que seja... Porque não está na moda, não é? Não é? Está ou não está na moda. Até porque já não há bem moda. Quer dizer, isso é o que o povo dizia. Já se ouve tudo e mais alguma coisa, já sem despreocupação. E isso é, para nós, agrada-nos bastante. E com a vantagem que todos nós, eu pelo menos falo por mim, ouvimos de tudo. Exatamente. Tanto nos pode dar o agrado, neste momento, estar a ouvir um bom disco de fado, que os há neste momento, como ouvir um bom disco vosso, como ouvir, pegar e de repente ir buscar coisas que já há muito tempo... A mim acontece muito isso, e já disse aqui nestes microfones várias vezes, há discos que, por mim, são cíclicos ir buscá-los. Pink Floyd é daquelas coisas que, volta e meia, lá vou buscar. Exatamente. Porque eu gosto de sobremaneira. Portanto, isso da moda... Mas sabes que o que me deixa mais esperançoso no meio disto tudo é que, para todos os efeitos, existe muita gente que não vai compreender, que não compreende, por exemplo, como é que uma pessoa que ouve Million Dollar Lips poderá ouvir Pink Floyd. Pois, por exemplo, eu que faço parte dos Million Dollar Lips neste momento no CD da minha aparelhagem, tenho o Simon & Garfunkel. Pronto. Perfeito. Pronto, agora a questão concentra-se tal parque. Não é ao vivo, é o best-of. É o best-of, não é no grande Central Park. Mas, vamos lá ver, e antigamente se sabia, e ainda existe se calhar algumas pessoas que não compreendem, mas isso não faz sentido, isso é um bocado de demagogia, quer dizer, mas ouve-se uma coisa, ouve-se outra. Felizmente a maior parte das pessoas já começam a não ter paciência para pessoas que continuam a ter esta perspectiva, não é? E uma coisa é nós termos esta perspectiva na nossa casa, juntamente com os nossos exatamente, amigos. Exatamente. É que não é só isso, é que depois querem-nos vender a perspectiva deles, não é? Como sendo a correta. Como sendo a correta. Quer dizer, eu não sei se a minha será correta. É correta para si, naturalmente. É correta para mim, exato. Exatamente. O que eu não penso que faz, o que eu penso que não faz muito sentido é pessoas que têm alguma mediatização e que fazem críticas de música ou de outra coisa qualquer, que em vez de criticarem aquilo que está a ser alvo de crítica, põem-se com este tipo de... Não faz muito sentido, quer dizer, a música portuguesa não precisa de pessoas assim, não é? Porquê? Porque as pessoas que ouviram a crítica daquela pessoa, que até felizmente não foi num sítio muito mediático e não teve impacto rigorosamente nenhum. Aliás, houve mais gente a manifestar-nos apoio em relação à crítica do que propriamente a manifestarem que concordavam com a crítica. E já houve muita gente, e eu já estive a falar com algumas pessoas, e este senhor já é conhecido e já ninguém tem paciência para outrar. Mais cedo ou mais tarde vai para o olho da rua. E é onde ele merece estar, para ser sincero. Portanto, a questão é, esta pessoa que teve acesso, houve pessoas com certeza que antes de ouvirem a música dos Million Dollar Lips, leram aquela crítica. Portanto, e o que não faz muito sentido é o sentido que pessoas provavelmente não conhecem o álbum, estão a ouvir uma crítica de um supostamente especialista na matéria, né, que é crítico musical, e ele nem sequer fala das sonoridades. As pessoas nem sequer conseguem perceber se a música é bem feita, se é bem cantada, mas isto não faz muito sentido, quer dizer, não sequer conseguem perceber se é cantada em português, se é cantada em inglês, se é o quê. A única coisa que conseguem perceber é que é dos anos 80 e que, na opinião do artista, os anos 80 já não fazem parte de moda. pronto, e que é eletro, não diz mais nada. Portanto, isto não, quer dizer, nós somos positivos, nós somos pessoas que estamos nisto já há muitos anos, já sabemos como é que as regras são e não nos deixamos abater assim tão facilmente, com certeza. Claro, claro. É pá, mas há certas coisas que nos começam a irritar, né? E eu sou muito inofensivo, não faço mal a ninguém. Mas são coisas que acabam por ser, sei lá, são tristes, né? Não dignificam nada a nossa indústria, não dignificam nada o que se faz aqui em Portugal. A butterfly flaps her wings, affecting almost everything. You have to remake the plan again, again and again. João, muito obrigado por tudo, pelo tempo que pôde disponibilizar aqui para a Boa Nova. E está claro, a partir de agora, os melhores desejos para que este million dollar passe para 2 e 3 e 4. Porque naturalmente ficou aí da gaveta mais uns quantos discos de volume para sair, naturalmente. Sim, sim. Está tudo a ser preparado. Ok, um abraço, obrigado por tudo. Ok, um abraço. Obrigado a nós. Adeus. With a feeling I want to kill. Night.